Hoje é dia 1 de julho de 2024 e este é o episódio 306 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho hoje o Acólito. Olá, Acólito! Olá! Que tal vai isso, seus nerds e geeks? Estás a falar para quem, pá? Para a audiência, como é óbvio. As pessoas normais não ouvem isto. Pronto, está bem. Mas eu acho que se perguntam eles, porque falhaste o último episódio também. Pois falhei. Foi terrível. Mas falhei por uma boa razão. Pronto, está bem. Mas o que é feito de ti desde então, desde esse fatídico dia? Passei uma semana horrível e falhei esse episódio precisamente por causa dessa semana horrível. Basicamente estive vários dias com vómitos e diarreia. E essa é a tua desculpa para não gravares um podcast? Foi violento e foi muito como desagradável. Como se fosse impedimento. Mas passei a semana toda com vómitos e diarreia e vocês provavelmente estão a pensar: ah, estiveste a usar software proprietário. Não, infelizmente não foi essa a causa. E não gravaste o Scatologicast? Não. No dia em que foi gravado o último podcast, eu estava no hospital à espera nas urgências para ser atendido. Foi divertido. Uma coisa curiosa, no hospital onde eu fui, que é público, na sala de espera tem um pequeno painel LCD, que basicamente é um ecrã de televisão na vertical. Ah, por acaso, não sei, isso não deu para ver. Mas é um ecrã daqueles LCDs, mas está na vertical, mas é uma televisão na prática. Nesse ecrã vão passando mensagens ciclicamente, uhum. E uma das mensagens era uma lista dos direitos de privacidade e proteção de dados dos utentes. Olha. E eu estava sentado na cadeira com um saco ao lado para vomitar, porque aquilo ia-me dando assim de vez em quando, todo nauseado, e eu ia olhando para o painel e pensar: ah, aquilo é muito interessante, tenho cá a voltar. Foi ridículo. Mas pronto, que é para tu veres a deformação profissional. Um gajo mesmo naquelas condições está de olho na privacidade e nos direitos digitais. Pronto. Mas pronto, foi horrível. E ainda não recuperei totalmente. Então tenho uma recomendação para ti. Tenho uma recomendação para ti, que é um podcast. Dás-me um segundo. Enquanto tu continuas a explicar isso, já vou. Chegamos à conclusão de que aparentemente terei apanhado uma gastroenterite. Como? Não sei. Eu bebi cerveja artesanal alguns dias antes e, portanto... Estás a culpar a cerveja? Não, eu não estou a culpar. Estou a estabelecer uma relação de causalidade. Ou pelo menos uma correlação. Eu acho que... Pronto, enfim. Não sabemos. Olha, então... O podcast que eu tenho para te recomendar é O Denunciante. Sim. Foi produzido por uma jornalista. E é uma jornalista que há uns anos... foi quando entrou em vigor o RGPD. Fez uma investigação sobre o cumprimento do RGPD a um número bem grande de empresas portuguesas. E basicamente disse que... A generalidade delas violava, quase nenhuma cumpria. Não, a sério, não posso. Exatamente. Surpresa, choque. E este podcast é uma outra investigação dela, aliás, sobre o cumprimento do RGPD, mas neste caso no Serviço Nacional de Saúde. Ah. E está muito bem produzido. Se vos interessa privacidade, se vos interessa direitos digitais, não podem não ouvir este podcast. Link nas notas. Para mim, sim, para mim é o podcast do ano. Ponto. Quem é a jornalista já agora? Inês, eu não me lembro do apelido dela, se é Rocha, se é Carvalho. É Inês. Inês. Bem, é um apelido duro, não é? Rocha, Carvalho, é uma madeira dura também, portanto. Pois, já não me lembro, eu sou péssimo com nomes. Certo. Mas está um trabalho excelente. E não consigo elogiar mais, pronto. Não... Tá bem, fica a recomendação, já sabem. Este momento teve o patrocínio. O Denunciante. O Denunciante. Tudo para direitos digitais. Bom, mais coisas? Não sei, diz-me tu, seja mais alguma coisa a acrescentar? Estive mal de saúde, pronto, e é aquela coisa, é inevitável. Estive a meio gás, mas encontrei alguns numa gaveta. Um teclado, o meu primeiro teclado, está aqui, Este plástico. Que é o meu primeiro livro. Sim, não, mas este é o meu primeiro teclado de plástico amarelo, dos anos 90, que eu pensava que tinha adquirido em 1999, mas não, eu estava enganado. Eu atendo aberto aqui a traquitana toda para limpar, e estava nojento. Descobri que as peças foram moldadas uma em julho de 1999 e a parte de cima em janeiro de 2000. Portanto, isto deve ter sido comprado ali alguns no ano 2000. Que é o primeiro teclado, o primeiro computador pessoal que eu tive. Já estava velhíssimo para ter um computador pessoal e não tinha computador, mas pronto, é o meu primeiro teclado. Eu lembro-me que aquilo ainda funcionava. Eu acho que o troquei por uma questão de ergonomia ou comodidade, uma coisa qualquer, ou porque entretanto troquei de computador, mas estive a desmontá-lo todo, estive a limpá-lo, estive a limpar as teclas uma de cada vez com uma escova de dentes e detergente, porque quando eu digo que aquilo estava nojento, estava mesmo, mesmo, mesmo nojento. Portanto, e agora então, vais usar essa escova de dentes para? Para, é a escova de dentes, eu tenho uma coleção de escovas de dentes usadas, que têm as cerdas já muito moles e que já não dão para escovar os dentes como deve ser, e guardo-as para este tipo de trabalhinhos, portanto, são mesmo para estragar, limpar peças pequenas, eletrónicas e coisas assim. E então, vou arranjar um recipiente transparente, grande o suficiente, vou enfiar isto tudo lá dentro com água oxigenada e expor isto a luz ultravioleta para ele ficar branquinho como no original. E depois vou montá-lo todo outra vez e ver se ainda funciona, sendo que isto é um teclado PS2, mas eu tenho aí um adaptador para USB. Okay. E vamos ver. E se calhar, só pela graça, vou passar a usá-lo no dia-a-dia, só para matar saudades daquele clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac do tecladinho, que eu já não sinto há muito tempo. Que agora isto, só uso este assim, meio pastilha e tal, e computadores portáteis, não é a mesma coisa. Olha, entretanto, o Luís Ribeiro diz que já encontrou o podcast, é Inês Rocha, pronto. Inês Rocha. E o Rui, tu que estavas a querer dizer é este? É por aí, sim. Este é um bocadinho menos plástico. É claro que, como todos os projetos de bricolagem a que eu me entrego, eu inicialmente penso que, isto é no instante, vou limpar isto e desmontar e tal, o quê? Vou levar o quê? Uma hora, talvez? Não. Acaba sempre a levar mais tempo do que eu estava à espera, de modo que isto está aqui meio parado. Quando eu tiver tempo, retomo e depois logo vos digo como é que correu. Depois vou pôr no Mastodon uma coleção de fotos. Fotografia. Do antes e depois. Este é posto antes. Já tens do antes, ok? Já tenho do antes, eu estou a documentar a coisa toda. Que é para as pessoas. Agora já é tarde do ano, para ser antes do antes. Verem como estava originalmente com a sujidade e terem a mesma reação que eu tive no hospital, que foi de. Enfim. Como te lembras, eu estava a estrear o Raspberry Pi 5 e a fazer testes e isso tudo. Bom, tenho andado a usar o Raspberry Pi 5 como o computador principal com Raspberry Pi OS com o Plasma. Ok. E aquilo que eu tinha dito na semana passada, que eu não sabia qual era o comando que se fazia a seguir ao Task Cell, afinal confirmei e era mesmo... Tu é que me deste a pista, porque tu deste-me umas dicas sobre esse comando e eu fui pesquisar e lá encontrei a informação. É mesmo o sudo dpkg reconfigure sddm. Ok. Para trocar o ambiente gráfico. Portanto, e foi isso que te resolveu o problema. Exato. Agora, está com Plasma, está fixe. O Plasma corre relativamente bem em cima de um Raspberry Pi, é mais desenvolto do que o GNOME do Ubuntu, parece-me que exige um bocadinho menos de recursos, é claro que para ser mesmo leve e muito rápido o ambiente do Raspberry Pi OS, por omissão, é o melhor, porque é mesmo muito leve, mas o Plasma não se porta assim tão mal, e tem muitas opções de configuração, de personalização que eu andava à procura e que eu não conseguia já obter no LXDE que eu estava habituado, porque houve uma série de funcionalidades do LXDE que foram abandonadas, como transparências, por exemplo. Deixaram de funcionar. Deixaram de ser mantidas. E o Raspberry Pi OS usa LXDE, mas é uma versão muito limitada de LXDE que não tem uma série de opções de personalização de que eu preciso. E depois o Plasma tem outra vantagem, que também tem que o GNOME adquiriu há pouco tempo, que é aquela história dos quadrantes, das janelas em quadrantes. Atenção, aquilo não faz parte do GNOME, aquilo são extensões. Sim, são extensões que foram incorporadas no GNOME. Não fazem parte do GNOME Vanilla. Mas, bem, estou a fazer experiências com o Plasma e até agora tem funcionado muito bem. até estou a estranhar, porque pá, estou a gostar da experiência. Estou a gostar da experiência. Tanto que o meu centro multimédia, que é um Raspberry Pi 4, que estava a correr a Raspberry Pi OS, a versão antes do Bookworm, que era, relembra-me? Ah, não me lembro. Eu sou péssimo com essas coisas. Buster, seria? Acho que era o Buster. Ah, sim, era Buster, era. Fiz uma atualização para o Bookworm. Aliás, fiz uma instalação limpa de Bookworm e depois meti-lhe o Plasma em cima, à semelhança do que tinha feito para o Raspberry Pi 5, uhum. E funciona muito melhor. Está catita. Eu também só uso aquilo para conteúdos multimédia, portanto está bom, não mexe mais. E portanto estou satisfeito. E em relação ao desktop, vou continuando a fazer experiências. Depois hei de experimentar outros ambientes, mas para já estou-me a tentar habituar ao Plasma. E estou a gostar muito do Plasma, mas... E isto mas... é um mas grande, enorme, é um mas colossal. Acho que tem tantas opções de personalização que se torna difícil de navegar tantas opções e não é nada intuitivo para mim. Porque eu estou habituado ao GNOME e antes estava habituado ao LXDE. E tu no LXDE tens duas, três, quatro opções que tu configuras rapidamente e está feito, e no GNOME tens muito menos opções de personalização e, portanto, também te limita um bocado o escopo do trabalho. As opções por omissão do desktop do Ubuntu são bonitas, são agradáveis e tal, não te incomoda muito, está bom, segue. Uhum. No caso do Plasma, é mesmo para quem gosta de personalizar até ao detalhe. E eu confesso que tenho tantas opções e estão tão perdidas entre tantos menus, e mesmo o menu de navegação das aplicações tem tanta tralha, que eu acho, provavelmente por falta de hábito, quem conhece melhor esse ambiente se calhar diz, não é nada complicado, ou deixa-me só fazer a voz dessa pessoa. Não é nada complicado, tu é que não sabes lidar com isso. Isto era o Marcos Marado. Não soa nada ao Marcos Marado, desculpa, mas não. Foi uma tentativa e... Epá, perco-me um bocadinho lá no meio. Não acho muito intuitivo. Lá vou navegando nas opções, lá vou encontrando as coisas, mas é à força de pesquisa. Por exemplo, eu quero fazer uma coisa, vou aos menus, vou às configurações, epá, onde é que diabo é aquela opção? E depois vou à internet pesquisar. Onde está a opção para fazer isto no Plasma? E lá encontro um gajo no Reddit, ou noutro sítio qualquer, a fazer a mesma pergunta que eu. E depois, pronto, lá se ajusta. Mas estou satisfeito, estou contente, dou a mão à palmatória. Tá bem, é porreiro. Mas, epá, é complicadinho navegar, pá. Eles precisavam simplificar ali uma série de coisas, mas depois também se calhar perdiam uma série de funcionalidades, não sei. E depois aquela coisa que eu odeio, vão-me perdoar. Porquê é que eles têm que meter um capa à frente do nome de cada aplicação? Ninguém faz isto. Pronto, era só a resmunguice da semana. Fora isso, estou contente, está fixe. Acho que considero seriamente passar para Plasma, com um ambiente gráfico. Vamos ver. Depende de como correr o resto da experiência. Porque ainda vou experimentar o resto se tiver a oportunidade. Portanto, XFCE... Mate, aquelas coisas todas. E foi isso que andei a fazer. Ok. Olha, eu tenho aqui um... quanto a mim, tenho aqui um feedback. No episódio com o André Bassão, eu falei de eu ter adotado uma coisa que é o Omnivore. Não sei se ouviste. Sim. Portanto, é basicamente uma aplicação web que permite guardares nessa aplicação artigos que queres ler depois. Também te permite subscrever newsletters, feeds RSS e tudo isso, e ele gera tudo isso e protege tua privacidade a fazer isso. E ele perguntou-me qual era o impacto que isso estava a ter na quantidade de tabs que eu tenho abertas e janelas abertas. Eu na altura não tinha muito para lhe dizer em específico sobre o Omnivore ainda, porque estava a utilizá-lo há pouco tempo ainda, e posso dizer que eu hoje tenho abertas 5 janelas e tenho aberto, aliás, 10 janelas, desculpa, e tenho 99 tabs. Ok. Só uma pergunta, e eu quase que sei o que é que tu vais responder. Quantos gigas de memória é que tu tens nesse computador? 64. Ok. E já ocupaste o quê? 2/3 para aí? Deixa ver. O Firefox é guloso Não, o Firefox coisas. É web. Não, tem para aí um terço ocupado. Um terço ocupado de 64 GB. Um terço de 64 GB são 20 e tal GB. Tem 28. Pronto, 28 GB. Está bem. Eu tenho o Firefox, tenho o Chrome, tenho o OBS. Tenho ok, percebo. Não é tudo o Firefox, vá. Mas tens imensa sim. coisa aí a correr. Certo. Tenho o Firefox, está a ocupar. Estava a tentar ver, não consigo ver. 30. Não consegui ver. Mexeu-se, não consegui ver? Mas o que é que se passa aí? Não, porque assim, isto está ordenado por consumo de CPU. Falei de memória. Sim, mas eu sei o que é que tu falaste. Agora vou fazer a ordenação por memória. Memória virtual, que é. Ele ocupa 30 GB. Ok, mas isso não é verdadeiramente a memória toda que ele está de RAM. Isto é memória virtual. Uhum. Pronto. 30 GB já é obra, de qualquer maneira. Sim, não senhor. É. Mas olha, temos que pensar positivo, temos que ver o copo meio cheio. O facto é que os teus hábitos dão de comer a milhares de famílias chinesas. É um facto. Sim. E taiwanesas também. Sim, e vietnamitas. Vietnamitas. E indianas, que os indianos já começam a ter também fábricas de componentes aos poucos, em competição com a China. Portanto. Pronto. Aliás, about performance. Se calhar diz melhor. Não diz. O about performance diz que o Firefox todo está a consumir 2 GB. Só. Pronto. Parece-me só. Pouco. Tenho uma pergunta em relação ao Omnivore. Deixa. Em que medida é que isso é diferente do Pocket da Mozilla? Tem mais funcionalidades. Como sim, a das o Pocket é muito simples. Queres ler uma coisa, guardas, pronto. Yeah, ele faz isso, mas este faz também a subscrição das newsletters, dos RSS feeds. Certo. Portanto, tem mais umas funcionalidades do que isso. E é software livre, ao contrário do Pocket. Pois, era aí que eu também ia fazer essa pergunta. Eu não estou de todo familiarizado com o Omnivore, mas é preciso criar uma conta para gerir esses dados todos? Ou associar isso a um e-mail ou uma coisa assim? É que o Pocket não. precisa que tu cries uma conta. Se tu instalares o Omnivore, ficas com o servidor do Omnivore e não precisas de conta. Quer dizer, que tens uma conta, mas é tua, privada, não é numa conta, num serviço externo. Mas também podes usar como serviço. Armazenada localmente, é isso? Sim. Também podes usar como um serviço alojado nos servidores do Omnivore. Pronto, é outra possibilidade que tens. E portanto, mas tens a possibilidade de sincronizar dispositivos, é isso? Se tiveres o Omnivore num dispositivo Omnivore e no outro... Não tem a ver com dispositivos, está armazenado num servidor, não há sincronização. Uhum. O dispositivo vai buscar informação ao servidor. Uhum. Ok. Sim. Não, é isso. Pronto, que eu falava. Sim. O dispositivo não vai buscar nada. Isto está tudo sempre lá. Tu abres o site, que seja do serviço oficial, seja do que tu alojaste no teu servidor. E é como estás a fazer, é uma web app, basicamente. Sim, vais lá buscar as coisinhas, sim. Para... Sim, e depois podes fazer highlights nos artigos, podes meter aqui também ficheiros PDF, ficheiros de provavelmente PostScript também, podes pôr labels para facilitar encontrar conteúdos, coisas desse tipo. Tu, quando dizes labels, queres dizer etiquetas, certo? Etiquetas, sim. Ok. Yeah. Além disso, pronto, isso é o impacto que está a ter. Hoje tenho mais tabs abertas porque tive a fazer um bocadinho de pesquisa para o podcast. Mas sim, reduzi as tabs e janelas abertas de forma geral. E noto isso. Talvez para metade, vá. Pá, eu vou ter que propor uma comenda para os criadores do Omnivore. Eles têm que ganhar uma medalha porque conseguiram reduzir o teu número de abas. Acho que isso é extraordinário. Pronto. Deviam ser considerados heróis. da computação. Sim, eles e os criadores do Tabs Task também, que também reduziu o número de tabs que eu consumia. Antes de usar o Tabs Task, tinha muito mais tabs abertas. Muito, muito mais. Mas, além disso, houve o encontro da comunidade do Ubuntu.pt em Sintra, que foi fechá-las. Ao princípio estava só eu e outra pessoa, mas acabou por chegar mais pessoas ao longo da noite e ainda foi engraçado e divertido. E depois, no sábado seguinte, tivemos o evento do Centro Linux, que foi dedicado à contribuição para a comunidade Ubuntu de Portugal. Inaugurámos uma nova rubrica em que, basicamente, nos primeiros 45 minutos, mais ou menos, as pessoas da comunidade que aparecem têm a oportunidade de mostrar ou de demonstrar ou explicar algo que queiram partilhar com a comunidade. Tivemos lá um membro da comunidade FreeDOS. Isso é uma coisa um bocadinho como aquele conceito americano nas escolas do show and tell, é isso? Exatamente, exatamente isso. Só que é completamente voluntário, obviamente. Tivemos lá um elemento da comunidade FreeDOS, que foi interessante porque o FreeDOS está a fazer 30 anos. E é uma reimplementação do sistema operativo DOS, livre. E ele esteve lá a mostrar-nos não só o sistema operativo, como é que se instalava, a mostrar algumas aplicações, jogos, foi interessante. Havia de haver uma regra contra os sistemas operativos serem tão rápidos. Quer dizer, isto não pode ser envergonhoso aos outros todos. Sim, é um crime. Além disso, tive a oportunidade ainda de mostrar o Multipass, o gestor de máquinas virtuais da Canonical, um dos que eles desconheciam, e tive a mostrar. Tive a mostrar também de novo o LXD, que ainda há pouco tempo mostramos lá, e que já não foi também, isto é para a terceira ou quarta vez que mostramos lá o LXD, mas há sempre pessoas que, para quem é novidade ou que querem saber um bocadinho mais, e como aqui estava enquadrado dentro da atividade que nós íamos fazer a seguir, que era trabalhar no site da comunidade, o Ubuntu de Portugal, que foi de seguida então. Mostrei o LXD e fiz logo e usei o setup do ambiente de desenvolvimento que eu faço para mim no para desenvolver o site. Foi logo a demonstração do LXD. E de seguida começámos a fazer o ambiente, começámos a trabalhar no site. Tínhamos planeado mais uma coisa diferente, mas acabámos por trabalhar só no site. Trabalhámos no site a tarde toda e está num estado bastante fixe. Quem quiser já pode ir visitá-lo. Eu meti no canal do Ubuntu Portugal o link para verem a versão beta. Ainda é um link assim, um bocado esquisito, porque ainda está em gitlab.io, porque o site está, são GitLab Pages. E é feito em Hugo. Quem tivesse sido podia ter aprendido a usar Hugo, podia ter aprendido a usar o LXD, e assim aprendiam a fazer sites ao mesmo tempo que contribuíam para a comunidade do Ubuntu. Entretanto, houve pessoas que aprenderam, houve pessoas que já sabiam. E pá, eu acho que o site está com um bom aspecto. Claro que ainda há coisas por limar, mas nos próximos dias, quando começarmos a dizer plural, porque há uma equipa de desenvolvimento de sites na comunidade do Ubuntu de Portugal, e a ideia é começarmos a pôr o conteúdo lá. Ou seja, pegar em conteúdo que estava no site antigo e que ainda faça sentido ter lá, eventualmente pegar em conteúdo novo ou adaptado do próprio site do Ubuntu, colocar lá, e também há conteúdo que está no site da Ubucon Portugal do ano passado que é útil meter lá, porque já tem algumas explicações curtas de algumas coisas. E pá, e como vêm as férias, é um bocadinho complicado, as coisas talvez abrandem um bocadinho, mas eu estou a contar que até o fim do mês já haja condições de termos o site quase pronto para ser usado. Um bocadinho, não necessariamente, quer dizer, as pessoas têm computadores portáteis que podem levar para a praia enquanto estão na areia. Entre banhos, podem ir areia, avançando no trabalho. Areia, ar salgado. Ah, oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de um profissional de tecnologias de informação. Pois, se levares para a praia, provavelmente são muito. Depende. Se for um bom computador portátil resistente, a coisa faz. A coisa faz. Aqueles... Não façam isso. Deixem o computador em casa. Ou então não vão para a praia, pronto. Olha, aí está casa, uma excelente opção, até porque... Fiquem em casa a trabalhar. A exposição em excesso aos raios UV é prejudicial à saúde. Exatamente, portanto, mais vale ficarem em casa a trabalharem com o Hugo. Exatamente, assim não apanham cancro de pele. Que está o podcast Ubuntu Portugal a fazer campanha de sensibilização pela saúde neste verão. Uhum. E pronto, se quiserem contribuir, contactem-me, que eu arranjo uma forma de poderem contribuir. Vamos deixar o link nas notas da beta do site? Sim, sim, já está nas notas. Entretanto, tá aqui, não está aqui nas notas rápidas, mas eu lembrei-me agora que a Full Circle Magazine está a requisitar o vosso trabalho para fazerem traduções da revista para a nossa língua. A sério, Melga? Ah, que surpresa! O que é a Full Circle Magazine, Diogo? Basicamente é uma revista independente criada na comunidade Ubuntu Portugal. Ubuntu, aliás, não é Ubuntu Portugal, na comunidade Ubuntu. É uma revista já muito antiga, não é? Já praticamente existe há quase tanto tempo como o Ubuntu, diria. Tem artigos sobre muitas coisas, não apenas sobre o Ubuntu. Eu gosto muito da revista, mas em termos de traduções, acho que só existe praticamente para francês. Pelo que era fixe que houvesse para português, para dar mais oportunidades às pessoas para aprenderem. Pois, das duas, uma. Ou os amantes da comunidade do Ubuntu Portugal, do Ubuntu em geral, aprendem a falar francês para poderem ler a revista, ou. Ou inglês. Original. Ou inglês, também existe inglês, ou temos de fazer traduções. Fazer traduções. Pois. Mas que, para quem quiser fazer traduções para essa revista, o que é que tem de fazer? Contactar a revista. Através de que meios? E-mail. E o e-mail está no endereço da revista. Tá, disse, está certeza. Procurem para o Full Circle Magazine. Vamos deixar o link nas notas, certo? Exatamente. Pronto. Mas podem procurar por Full Circle Magazine e encontram de certeza. Ora, além disso, temos cantinho Firefox. Já foi há alguns dias que saiu o Firefox 127, mas temos coisas fixes. Uma é podermos fazer screenshots de tabs privilegiadas, ou seja, as tabs que mostram ecrãs de configuração e informação interna do próprio Firefox. São consideradas privilegiadas e antigamente a ferramenta de screenshots do próprio Firefox não deixava fazer screenshots dessas tabs. Por razões de segurança, talvez? Também, provavelmente ele não tinha implementado um mecanismo adequado para ultrapassar o bloqueio. Provavelmente estavam marcadas como privilegiadas e o código que permite fazer screenshots não tinha permissões para fazer screenshots de tabs privilegiadas, e eles devem ter mudado alguma coisa na arquitetura e agora já permite ter esses privilégios. Também já permite fazer screenshots de ficheiros XML, que antes não permitia, e de aplicações de XML como o SVG. Além disso, também tem melhorias de performance. Em termos de privacidade, também é uma melhoria engraçada. É que as builds de 32-bit agora são mostradas como sendo de 64-bits aos sites que pronto, quando vocês fazem um pedido ao site, o browser envia um conjunto de informações sobre o próprio browser para o site. Isto é o que permite, por exemplo, fazer as impressões digitais de cada instalação do browser. Sim, o tamanho do ecrã, a versão do sistema operativo, que extensões essa coisa é que tem instalada. Exato. E ele manda também a informação sobre que processador é que vocês têm. Ele agora manda todos como 164-bits. Acho bem. Tudo o que seja uma machadada na atividade dos publicitários, eu aplaudo. Pronto. Há mais melhorias na performance, como a nível do DNS prefetching, para assets como imagens, em particular, e que ele agora já está a fazer esse prefetching e faz com HTTPS. Ao mesmo tempo que isto acontece, o browser tenta fazer sempre upgrade de HTTP para HTTPS, o que aumenta a vossa privacidade, e também tem um outro efeito que é ele tenta desistir mais rapidamente quando as ligações demoram muito tempo. Isto pode fazer com que o site não mostre todo o conteúdo, mas faz também com que a página apareça mais rapidamente no vosso ecrã. Mas, ok, mas há aqui essa funcionalidade. Eu pensei que isso já era assim. Já funcionava dessa maneira. Não. Ele tem um timeout normal, natural, das ligações, de qualquer ligação. O que ele faz agora é que este tipo de asset está a demorar muito tempo, e não vou deixar chegar ao timeout natural dele, da ligação. Como é uma imagem, eu vou largar a ligação mais depressa. Não é texto. Eu tenho notado, na minha experiência pessoal com o Firefox, tenho notado que há certos sites, nomeadamente, um caso que eu conheço, um site, um jornal, que é péssimo, péssimo na maneira como está feito. Os sites de jornais são de forma geral péssimos. Muito lento a carregar, e às tantas eu acabo por desistir. Desisto porque é um site de um jornal. Pois, recebo um link de um artigo, ou vou ao Mastodon e vejo uma coisa qualquer partilhada e abro o link, clico, estou ali à espera, aquilo está 5, 6, 7... 8, 9 segundos, e depois carrega uma parte que não interessa para nada, ou mete publicidade primeiro e depois vem o resto. E eu, não tenho paciência. Tchau. Ou vocês gerem o site como deve ser, para isto carregar como deve ser, e tiram o lixo todo que está a correr ali atrás, porque geralmente são permissões de cookies e scripts, JavaScript, que estão ali metidos a martelo, e é só tralha. E depois o leitor quer lá chegar, que é o meu caso, para aceder à informação, e não, tens que levar com uma série de coisas que não interessam para nada, pá, tchau. Mas se o Firefox fizer isso por mim, porreiro. Sim, pode ainda utilizar uma funcionalidade do Omnivore, que é, em vez de clicarem num link, fazerem o botão direito, escolher a opção Save to Omnivore, e ele vai para o Omnivore, e assim vocês podem ir no Omnivore e não terem nenhum tracking. Eu tenho mesmo que deitar um olho a isso. Eu também acho que sim. Agora, um bocadinho mais polémico. A Mozilla retirou da sua loja de extensões algumas extensões utilizadas para fins de evasão à censura na Rússia. A pedido do governo russo. Não. Sim. Então, e o que é que o governo russo disse à Mozilla concretamente? Olha, Mozilla, anda aqui à janela, olha para ali, para aquela paisagem. Não é bonita a paisagem? Porque é, queres anda cá, não foge. Queres este chazinho quentinho? O calor do chá não é da fervura, é mesmo do material radioativo. Sim, sim. E a Mozilla, passado coisa como um dia, voltou a repor as extensões. A desculpa da Mozilla é que tinha de fazer uma análise legal do pedido do governo russo, mas que, para não correr riscos legais, retirou imediatamente até estar a análise legal feita. Eu acho que é uma desculpa assim um bocado esfarrapada. Espero que a Mozilla arranje pessoas que lidem com essas coisas um bocadinho mais sensíveis aos ideais da própria Mozilla. Mas isso não é o fim da história, certo? É o fim da história. Que eu saiba, eles repuseram e pronto. Então as extensões ainda lá estão. Sim, sim. Foram repostas. Sim, sim. Passaram 24 horas. Cá está. Então quer dizer que a Mozilla acabou por não ceder aos pedidos do regulador russo. durante 24 horas se deu. Podia ter cedido para sempre, quer dizer. Sim, podia não ter cedido sequer. Vamos lá ver. Quando uma empresa opera num determinado país, eles não operam naquele país. Ou seja, eles também não tinham nada a perder nesse caso. Pois, eu tenho dúvidas que eles tivessem alguma coisa a perder. Não consigo ver o que é que eles poderiam ter a perder. O que é que o Estado russo poderia fazer? Impedir que as pessoas descarregassem o Firefox? Faziam um bloqueio ao site da Mozilla? Eles já ouviram falar de torrents? Mas depois o browser faz self-update e faz pelos endereços da Mozilla. Pois. Não, e de facto, e se não fizer por esses endereços, pode ser o Estado russo até pode montar uma operação qualquer em que se faz passar pelos endereços da Mozilla para injetar uma cópia malévola do Firefox para espiar os cidadãos. Pois. É complicado. Mas olha, sem querer ilibar a Mozilla, as empresas todas têm sempre uma relação problemática com regimes totalitários. Eu lembro-me de quando a Google estava a desenvolver um motor de pesquisa chamado Firefly, especificamente para a China, que incluía censura de determinados tópicos, embutida, sim. Censura embutida no motor de pesquisa. Portanto, Sim. É um facto, já agora vou ter que dizer isto porque é honesto. Eles acabaram por se retirar da China. Acabaram por se retirar da China por duas razões. Uma, não compensava o trabalho todo e o dano reputacional que iam ter. Porque aquilo os funcionários também fizeram pressão. Levantou muita celeuma entre os próprios funcionários da Google. Se fosse hoje em dia, provavelmente a celeuma dos funcionários não iria surtir grande efeito, porque quem está, eu não sei se na época era o Sundar Pichai que estava à frente daquilo, eu sei que a direção da Google mudou muito do ponto de vista ético. É um facto. Em relação aos funcionários, e inclusivamente houve aí o caso de uma equipe inteira de pessoas da Google que foi despedida sumariamente por ocasião de uma audição. Já não me recordo o que é que foi exatamente, mas foi uma equipa que se insurgiu contra uma opção qualquer da Google, estavam contra em termos éticos e laborais e isso tudo, e a Google não foi de modas, despediu-os a todos, a equipa toda. Até há um vídeo dramático em que um dos funcionários da Google está em frente a um, não sei se era um senado estadual, coisa assim, a apresentar uma moção, e vem uma colega, poucos metros atrás, vai ter com ele e diz: fomos todos despedidos. E ficam os dois em choque, assim, a olhar. Portanto, se fosse hoje, não sei. Se calhar os funcionários eram atropelados por um caminhão. Neste momento, a única empresa que ainda está assim a fazer grandes negócios na China é a Apple. Pois. Assim, grande tecnológica. Enfim, era isto que eu tinha para falar da Mozilla esta semana. Está bem, mas pronto. Enfim, esperamos que a coisa não se repita. Vamos às notícias. Bora lá. Começa lá tu, que a primeira notícia é tua. Esta notícia já é um bocadinho velhinha. Eu era para ter falado disto há uma, duas, três semanas atrás, mas não tive oportunidade, porque não tivemos tempo, e depois na semana passada E falámos também um bocadinho com o André Bação, mas tu queres falar, portanto vamos falar. Sim, nós também estávamos à conversa com o André Bação e não houve tempo para abordar esta coisa toda. Mas Raspberry Pi, a fundação Raspberry Pi é dona de uma empresa também chamada Raspberry Pi, e essa empresa fez uma oferta pública inicial para a compra de ações da Raspberry Pi. Sim, em bolsa. Ações em bolsa. Já agora, que é curioso, não foi na Bolsa de Nova Iorque, mas sim na de Londres. Foi na Bolsa de Londres, exatamente. Aquilo está registado no mercado bolsista de Londres. Eu tinha aqui a informação. Está aí no link. Aquilo chama-se Raspberry Pi Holdings PLC, e está registado no mercado bolseiro de Londres, e neste momento, eu há bocado tinha um valor, mas acho que já está desatualizado. Aquilo, as ações começaram a vender a 4 libras e 20, e agora estão a 4,50, ou seja, já estão acima do preço de venda inicial. Porque ali, as ações deram um tombo ali no fim de junho. desceram elas para... subiram imediatamente após a venda e depois caíram. Exatamente. Estava com um preço de 4,20 logo na venda, depois caíram, passado umas semanas, para 3, qualquer coisa, e agora subiram novamente 4,50. É o mercado bolsista, é aquela irracionalidade racional dos mercados para cima e para baixo. Mas sim, pronto, isto para dizer que puseram a empresa com uma oferta pública inicial, as pessoas, os interessados, compraram ações, já foram vendidas até ao momento 59.288.752 ações, de um total de... Atenção, essas foram as que foram colocadas à venda. Sim, já lá ia. Porque aquilo tem um total de 193.415.715 ações. E só uma parcela que foi colocada à venda corresponde aproximadamente a 30,65%. Portanto, um terço das... quase um terço, não um terço, quase um terço das ações foi colocada à venda. Uhum. Ora bem, o que é que isto significa para nós que gostamos do projeto Raspberry Pi, da sua vertente educativa e da sua vertente pedagógica e desenvolvimenteira, vamos chamar-lhe assim, de, que favorece as comunidades de software livre e isso tudo? É a sua missão, ética, não é? O seu código de enfim, não é? É uma empresa que obviamente tem que fazer dinheiro porque tem que ser sustentável, mas... é uma empresa que também não mete a necessidade do lucro acima dos objetivos da Fundação Raspberry Pi, não é? E eu não que sei, é que se pode esperar disto? Eu não sei se na empresa ver. Em si é assim, se é só na Fundação. Pois não sei, é assim, a empresa precisa existir enquanto entidade, enfim, empresarial para poder... existir e tratar dar de lucro. Todo, exato, é obrigatório dar lucro. Tratar de todos os aspectos. Ou tentar dar sempre lucro. Complicadinhos de produção, prototipagem, logística, distribuição, acesso aos componentes, etc, etc, etc. A questão é, eu não sei, ninguém sabe, eu não tenho notícias disso, se a Fundação tenciona alargar o conjunto de ações a um público mais amplo, se eles tencionam a vender mais ações ou ficar assim como está, pelos 30% de público, de ações públicas, ou se eles têm em vista, por exemplo, fazer grandes investimentos no futuro para um projeto mais ambicioso, coisa assim, e aí põem mais ações à venda para captar o dinheiro para esse investimento. Não sei o que é que vai acontecer. Também não sabemos. Eu devo só fazer esta ressalva. Tenho sempre um bocadinho de receio quando as empresas se tornam públicas com ações públicas, porque inevitavelmente com o passar do tempo o que acontece é que à medida que as ações vão... as ações quando estão distribuídas em muitos acionistas pequenos não são um risco para... muito grande para uma empresa, porque as pessoas, os pequenos acionistas vão votando de acordo com os seus interesses, não é? Mas é inevitável que com o passar do tempo alguns acionistas maiores comecem a adquirir cada vez mais ações e a ganhar uma fatia importante das decisões da empresa. A mim preocupa-me mais é quando empresas financeiras entram no capital dessas empresas. Exatamente. É desse tipo de monopólio que estou a falar. As outras não me preocupa tanto. As outras não me preocupa tanto porque provavelmente estão ligadas ao negócio e têm interesses, sim, mas que têm a ver com a operação da empresa. Mas é disso que eu falo. As opções futuro, investimentos mais num caminho ou noutro, desenvolvimentos tecnológicos ou uma abordagem... Por exemplo, é muito importante nos próximos projetos de modelos de Raspberry Pi que o Raspberry Pi continue a ser, eu digo que é importante, eu se fosse acionista, para mim seria importante que o Raspberry Pi continuasse a ser um produto de baixo custo, ou com custo razoável para ser acessível ao máximo possível de pessoas, até para cumprir essa missão pedagógica. Quando... por exemplo, imagina que um acionista tem uma opinião diferente e diz assim: eu quero lá saber da missão pedagógica, eu quero é que fazer dinheiro. E é um pato bravo qualquer que quer que o Raspberry Pi suba para 300€, uma coisa. Estou a brincar, uhum. Mas é, estás a ver o filme. E depois sim, eu digo, sim, ah, sim. Não estou nada de acordo com isso. Quero lá saber, eu sou acionista maioritário, eu quero é que tu te... Uhum. há esse conflito de interesses. E depois, quando há esse tipo de interesses financeiros, é quando a coisa começa a dar para o torto, porque desvirtua a missão, torna, o lucro fica acima de tudo, começam-se a cortar recursos que não devem ser cortados na qualidade, na própria qualidade da linha de produção. É, desculpa, está-me aqui a dar um ataque de tosse. Boing! E depois temos problemas, temos uma série de problemas. Por outro lado, também é importante que a Fundação angarie dinheiro para projetos que sejam interessantes para o futuro. E se calhar a maior parte dos acionistas vai dizer sim, sim, isto é muito importante para nós, vamos então investir dinheiro nisto. Não sei, não sei. Mas fico sempre pé atrás com estas coisas. Pois é, uma coisa vamos ter de esperar para ver, né? não há grande alternativa, não temos mais informação. Eu também não gosto muito de especular, vamos ver. Em outra notícia, um bocadinho mais alegre, a Canonical anunciou contentores com suporte para 12 anos. Ou seja, quem tem o Ubuntu Pro e adere a este serviço, e utiliza este serviço de geração de contentores baseados em Ubuntu ou de outra forma, mas depois aprimorados com uma ferramenta que é o Chisel, que é uma ferramenta para... garantir que os contentores têm apenas exclusivamente os ficheiros que precisam. Ou seja, vocês instalam, onde geram um contentor novo, são instalados os pacotes dessa distribuição que têm o que vocês precisam, mas dentro desses pacotes, se calhar, vêm dependências que vocês não estão a usar, que são dependências desse software, mas que no vosso caso específico não usam. E ficheiros com documentação, ficheiros com coisas que vocês não usam. O Chisel o que faz é analisar tudo isso e reduzir apagar tudo o que vocês não usam, basicamente. A sério? Yeah. É uma ferramenta da Canonical. E como é que ele sabe isso? Há algum tempo? Porque ele tenta executar, analisar a execução do contentor e ver o que é que está a ser usado. Já agora eu fazia só a tradução da palavra chisel. Mas é um nome de um produto, portanto não se traduz. Chisel quer dizer escopro. Exatamente. Que é o que se usa para esculpir ou para ir tirando bocadinhos de pedra à estátua. Exatamente. Não é? Portanto faz sentido, vais tirando massa que está ali a mais. Mas mas eu estava-te a perguntar exatamente como é que ele sabe o que é que nós não usamos. Vai lá pela taxa de utilização ou coisa assim? Ou quantas vezes é que aquilo foi invocado? Sim, o que ele faz não é uma taxa, é se é usado fica, se não é usado vai. Até se for usado no futuro, repõe? Tem de ser gerado um novo contentor. Ok, mas não há um tempo limite? Mas tipicamente tu quando fazes um contentor... Tu não, sim, fazes coisas, tu metes, tu queres que ele faça o mínimo possível. Uma função muito específica, pronto, não vais fazer ali coisas gerais, não é? Yeah, tipicamente okay. É isso. Não se aplica aquilo que eu estava a perguntar. Se não está a ser usado, é para sair. Ok. Exatamente. Então, e o que é que vocês obtêm, na verdade, com isto? Olha, cumprimento da nova legislação europeia de Cyber Resilience Act. Que tem exigências sobre o suporte que tem que ser dado a nível de segurança pelo software. Se bem que em boa parte isto não afeta os developers de software livre, afeta fornecedores de software livre, fornecedores comerciais e empresas que prestam serviços usando esse software. Também tem pré-aprovação para a utilização pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Já estragaram tudo. Tem conformidade para normas como o FreeRAMP, HIPAA, PCI DSS, FCC US Cyber Trust Mark e DISA SDIG. Não faço ideia de que seja qualquer uma delas. A maior parte deles também não sei. Eu alguns conheço de nome, nunca disse cumprir, mas conheço outros. Mas não desconheço os outros, aliás. Claro, tem 12 anos de suporte para estes para o software que estão incluído dentro desses contentores. E o que é que isso quer dizer? São versões basicamente LTS desses containers. independentemente do que lá tiver dentro. Podem ter coisas que vêm dentro do repositório do Ubuntu ou não. E a Canonical oferece correções para CVEs críticos em menos de 24 horas. Setor, o que é que são CVEs? A Common Vulnerability... E agora não me lembro do E. Ai, vi logo. CVE... Exposures. Exposições a vulnerabilidades comuns. Ah, exposições a vulnerabilidades comuns. Ok, certo. Sim. Em menos de 24 horas, nada mal. Sim. Que é já muito parecido ao que a Canonical oferece em média para os repositórios do próprio Ubuntu. Mas isto é para 12 anos. Yeah. Nos contentores. Yeah. Não é para o Ubuntu, é para os contentores. Apenas. Eles estão mesmo apostados nessa indústria, ou pelo menos a fornecer serviços para uma série de indústrias, parece-me, não é? Eles estão ali mesmo assim, a meter forte e feio estas promessas todas. É normal, isto é um tipo de tecnologia que foi adotado largamente na indústria, independentemente de estares a usar cloud ou não. É uma tecnologia que oferece segurança e robustez, facilidade de reproduzir software, ou um bocadinho mais de facilidade de reproduzir software, uhum. a uma certa camada, depois precisam de outras camadas também. Pelo que é normal que sim, e há muito dinheiro envolvido isto porque as empresas adotam isto, não é? Empresas e não só, eu acho que cada vez mais os estados também têm que cuidar dessas vulnerabilidades e de adotar essas tecnologias mais seguras, porque da maneira como as coisas estão, anda aí um ambiente no ar de tensão, sobretudo entre alguns países da União Europeia e a Rússia e outros atores internacionais, mas aquilo que me está a sobressaltar mais é a tensão entre vários países da União Europeia uns com os outros, mas enfim. Mas pronto. Não vamos falar do que se passa em França ou na Hungria, porque não vale a pena. Não. Eu quero ainda falar mais uma boa notícia, antes de irmos embora, que é o Snap do Steam atingiu 2,62% de utilização no próprio Steam, pronto. 2,62% entre as distribuições de Steam em Linux. 2,62%, sendo muito honesto, não parece assim um número enorme. Não, mas vem de um número muito mais pequeno. E é provavelmente a distribuição de Steam mais nova. E ainda nem sequer é considerado pela Canonical como sendo uma versão de produção. É um preview neste momento. Ah, que interessante. E isto também é interessante porque ao mesmo tempo o Linux também superou de novo os 2% no Steam. Portanto, voltou a crescer depois de um decrescimento. Mas isso graças ao Steam Deck e com o crescimento do Steam Deck? Sim. Ou fora dessa distribuição? Não. Eu acho que é em Kiev que houve uma subida geral, mas o Steam Deck ajudou muito, sim. Ok. É oportuno que fales nisso, porque em breve, durante o verão, se calhar vamos ter um episódio dedicado aos jogos e à presença de Linux e open source e jogos nesses ambientes. Exatamente. Mas já agora, o StatCounter, que é a referência que temos usado ultimamente aqui no nosso podcast para medir cota de mercado do Linux, diz que ele está um pouco mais abaixo do que já esteve este ano. Ele este ano já esteve nos 4,05% e ele agora está a 3,77%. Agora não, quando eu fui ver, já foi há algumas semanas. No dia em que eu fui ver, ele estava, se agregarmos o Chrome OS, ele estava a 6,31. Aliás, teve a máxima de 6,31 teve a máxima de 6,32, e no dia que estava com 6,31, portanto um bocadinho abaixo. Portanto houve ali uma baixa, e pronto. O Luís está a dizer que acha que o deck não tem assim tanto peso. Tem muito peso. A utilização de artes no Steam subiu a pique quando saiu a Steam Deck e começou a ser distribuída aos clientes, e é a maior parte dos utilizadores de Steam em Linux. mas de largo. A seguir vem o Ubuntu e o Manjaro, portanto... Não... Mas eu vejo uma grande virtude na adoção massiva do Arch, da distribuição específica de Arch para o Steam Deck, é que vai também preparando o terreno para que o Steam seja compatível com outras distribuições, com um bocadinho de trabalho, aqui e ali, facilmente se converte o Steam para distribuições, e portanto é abrir a porta. Não tenho qualquer problema com isso. É que há algumas pessoas que eu conheço cujo obstáculo para saltarem definitivamente para uma distribuição de GNU Linux ou preciso de software proprietário, geralmente da Adobe ou Microsoft Office, que não corre em Linux, dizem eles, com um bocado de trabalho isso nem sempre é verdade, e jogos. Ah, mas não tem o jogo X ou Y, que é aquele jogo muito popular, etc, etc, ou não é compatível, ou não corre. Às vezes com um bocado de trabalho e com um bocadinho de wine, tu até consegues fazer a coisa rolar, e até também depois, há surpresas. Mas isso depois, que sai uma nova versão, há uma atualização qualquer e deixa de funcionar, isso não é uma forma de... Se o Steam conseguir ir fazendo esse trabalho, ou seja, e vai à frente a desbravar caminho, pá, já é uma grande ajuda. Muito bem. Olha, chegamos ao fim do nosso tempo para hoje, portanto, quero só dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo Alexandre Carrapice, o Senhor Podcast. E até para a semana! Tchau!